DJ Orbital, toca putaria, porra, toca putaria. É o DJ Duarte, caralho. Eu não te quero mais, não vou voltar atrás. Em busca desse sentimento, cê fica correndo atrás. Não me iludo nunca mais, sem ressentimento. Então joga sua bunda grande no parafal. Sou bandido daqueles do mal. Não acha que tá tudo normal. O foda que a cavalona sentando não tem igual. Ficando, ficando em câmera lenta. Representa o movimento sem parar. Ficando em câmera lenta. Representa o movimento sem parar. DJ Orbital, bota a putaria, porra.